importa quanto tente. Se os sinais são fortes, nunca mentem. Morde a boca assim que entende. Sua cintura solta e é quente, mano. Me faz de banco, então sente. Você perde a postura e se rende. Me puxa pelas minhas correntes. Será algo que tu sente? Eu quero. O dinheiro me abraça, o dinheiro me sufoca, o dinheiro me dá asas. Não, nego, você que me dá voz. Seu peso e sua roda, porque se não me soltar, vivências nunca vão faltar. O pivete é nova experiência, tem de sobra. Ou me acompanha ou vai me atrapalhar. Te dizer que amor nunca vai faltar. Fudendo, fudendo até o sol raiar. Acende o tabaquinho só pra relaxar. Eu sou o sol e você é meu mar. Se o Dori falou pra movimentar, a gente na barra, no ACNA. Não importa o quanto vai tentar. Não importa quanto tente. Se os sinais são fortes, nunca mentem. Morde a boca assim que entende. Sua cintura é solta e é quente, mano. Me faz de banco, então sente. Você perde a postura e se rende. Me puxa pelas minhas correntes. Será algo que tu sente? Peço que seja mais inteligente. Transparente com algo na mente. De casa pensada, deixou o casaco pra que novamente eu te esquente. Sua cara não mente. Eu não sou foda, mas consequente. Então fala o que sente. Entre copos e tragos, dançando no quarto. Você conhece aquela do barco? Sabe o que rola quando eu te vi do meu macho? Entrego pra casa pra ver se desfaça esse nó. Onde dois copos ocupam um só. Depois dessa noite feito dominó. Não importa quanto tente. Se os sinais são fortes, nunca mentem. Morde a boca assim que entende. Sua cintura solta e é quente. Me faz de banco, então sente. Você perde a postura e se rende. Me puxa pelas minhas correntes. Será algo que tu sente? Será algo que tu sente?